Whisky Yankee Uniforme, só Lodge 33 vai prosseguir para Aerostar. Tô livre backtrack, ao estacionar frequência livre, uma boa noite. Xaner 6224, eu sou a Lodge 34. O Xaner 6224 confirmando o decolo 34, controle 1, 99, décima 8. 198, obrigado. Oi, Xaner 224, decolo na sua escuta. Xaner 6224, contato radar na decolagem, subou para o nível 190. 190, 6224. Mike X-Ray Alpha na escuta. Xené 6224, chame agora o centro Recife, frequência 12685 e alterna 13365. 2685, 13365. Afirmo. Obrigado, boa noite. Boa. Salvador, aqui é o Tan Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, autorizado o início do reboque. Vai realizar o pushback na posição 7 e chamar para prosseguir para o FAT 3. Afirmativo, iniciar o pushback e informar na hora antes de começar o reboque. Mas é que é o suficiente, obrigado. Gol no 606, passo no Duna, torre 186, tem um bom posto. 186, obrigado. Salvador, gol no 606, 3 milhas para o ISTA. Gol no 606, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso, 606. Controle Salvador, boa noite, TAN 3891 no centro Alfa. Boa noite, TAN 3891, identifique, chegada Bonf, desça para o 040. Identificou na Bonf, estamos com o 40, 3891. Gol 1974, informação alta. Gol 1974, identifique, chegada Mari, desça para 060. Chegou Mari, 060, 1974. Salvador, aqui é o Mike X-Ray Alpha. X-Ray Alpha vai aguardar no Traverse Gate 612 para prosseguir para o Pat 3. Positivo, aguardando aqui no Traverse Gate 612 para prosseguir. Torre Salvador, com 1805, informação alfa. 1805, aguarde cópia, Natal. É, entra no 805, guardando. 1606, Solos 46, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, e após ingresso no pátio 1 para o gate 5. Ok, autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, retorna pro pátio 1 para o gate 05, gol 1606. 1805, pronto, cópia. Escuta, prossiga. 1805 para Natal, nível 370 autorizado, via Pendulum no zero. Decolagem da pistão no zero, com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 5421, gol no 805. Autorizado Natal 370, conforme o rota do Pama, Pendulum 1-0, uma saída Pulca Zipar. Decolando a 10 com curva esquerda, controle 19.8.5421 no transponder, gol 1805. Gol 1805, correto, time pronto para pushback acionamento. Gol 1805. /5, Vitor Mike Beck. Boa noite, objeto 58 na casa. Boa noite, web 5899, identifique, chegada a mar e desça para o 070. Identificou 070, 58 na casa. San 3226, livre ILS, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-4, informe estabilizado. Ajustado, B14, 2000, descida livre, reportará estabilizado em LS, tá, 3, 2, 2. Vai, TAP 5899. Autorizado para o DITAP e web 5899. Obrigado, TAP 5899. Mike Alpha X-Ray, autorizado, revoque até o PAT 3. Positivo, Mike Alpha. E seguir até a ponte nova, posição nova do pátio 3, seguindo com reboque, obrigado. A 3891, o número 3 na aproximação, reduza para 2209. 220, 3891. Gol no 7 no 4, está reautorizado 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil pés no 0 no 4, gol no 7 no 4. Salvador, boa noite, 4148, da Azul, passo 230 para 190, sempre da Brava. Boa noite, Azul 4148, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. 060, 4148, da Azul. Objeto 5899, está reautorizado 050. 050, 5899. Azul 4148 de esquerda de informação, proa 040 aproximadamente, 30 milhas. Está livre de Zio, Azul 4148. Gol no 7 no 4, efetuando desvio. Um pequeno desvio, senhor, já vai retornar para o outro. 7, desça para 2 mil pés e informe estabilizado no final ILS, gol no 7 no 4. 2 mil pés e apertar estabilizado ILS no 7 no 4. Controle, está 3891? Consigo. O 3891 vai prosseguir após esses dois tráfegos aí, 12 e 11 horas na frente? Afirmativo. Paciente, 3891. Bom, 805 para o pushback, acionamento, posição número 1. Autorizado, chama para táxi, bom, 805. Autorizado, pushback, acionamento, 805. Objeto 5899, redução para 2109, a número 4 na aproximação. Ok, reduzindo, 5899. 3891, está mantendo 195 já, tá, senhor? Aqui está 3891, desça até 3000 pés ou ajuste no 0-4. 3000 no 0-4, ou está 3891. Está 3226, passou Duna, completa a aproximação, torre 186, tem um pouso. 18,6, boa. 3226. Está 3891, faça sua vetoração para sequenciamento, mantenha presente por prol limitado pelo localizador, aguardando o vetor final para interceptar. Mantenha prol limite o lock, aguardando. Está 3891. Formando o término do reboque aqui, na posição 9 do pátio 3. Gente, uma boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Tenho 3226. São 3226, livre pouso, pista 1-0. Vento 1-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso, 1-0, 3226, tá. Na 3891, para o localizador, esquerda na proa 150, informe estabilizado. Esquerda 150, reportar estabilizado, na 3891. Estabilizado, gol 7-4. Gol 7-4, completa aproximação, torre 18-6. 18-6, mano. 3891, livre ILS, desça para 2000 pés. 2000, 3891, livre ILS. Web 5899, desça para 3000 pés. Reduza a velocidade para 1990 mais. 3.10, 190 mais, 5.80. Azul 4148, está reautorizado 4000 pés, 10114. 4000, azul 4148. Para o táxi com 8, 1 ou 3 horas e 5, Maceió. 8.05, táxi via Alfa Índia, chame no ponto de espera da 1.0, pronto, ajuste 1.0, 1.4. Gente, Alfa Índia, 1.0, 1.4, gol 1.8.05. Salvador, bom dia, gol 1.7.04, estabilizado, final baixo retrovisual, tá passando de perto. 1.7.04, mantenha a aproximação, guarde pista livre. Guarda 1.7.04. A 3891, Norte, Lagoa Torre, 1186, tem um bom pouso. 1186, obrigado, bom serviço. Objeto 5899, autorizada final ILS, desça para 2000 pés, informe estabilizado. 2000 pés, de portará estabilizado, 5899. Eu tô no 0 pronto, eu vou no 805. Gente, vou no 805, mantenha o ponto de espera. É, 4148 livrou a formação. Pode interceptar por meios próprios? 1, pátio 3 e após ingresso no pátio 1 para o gate 7. Autorizado, desça para 2000 pés. Informei estabilizado na final, azul 4148. 2000 é portal estabilizado, 4148. 1714, livre pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso, 1714. Torre Salvador, boa noite. Tá 3891, a meia milha do Índia Serra, baixado, travado, Campo Vista. Então, 3891 é o número 2 para pouso. Mantenha a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 3891.